89-67-02, reduzindo. Passarei 2230, inicie para redução para 1809, número 5 para o pouso. Ok, reduzindo 1809, passarei 2230. Atento Juliette, Tango Zulu, reautorizado 2000 pés, ajustando 0 no 2. Após CARI, autorizado final, reporte estabilizado. Tango Zulu, autonomia de 2 horas e 30, alterando o restrito. O Zulu está nivelado 40. Gente, Papatango, Juliette, Tango Zulu, curva à esquerda, proa 340, desça para 2000 pés, ajustando 012, reposto estabilizado na final do VRDM da pista 28. Tudo bem, Luciano. 3192, pode taxiar em frente agora, ingresse na Alfa, posteriormente na Kilo, via Pátio 3, reporte para ingressar Pátio 1. Via Alfa, Kilo, Pátio 3, vai reportar para o Pátio 1, 3192. 96702, resta uma navegação na proa de CARI, reduza para 1809. Proa de CARI, mantendo 180, 6702. Controle, Papatango, Victor, Índia, Juliette, não pode passar através do farol da barra. Victor, Índia, Juliette, nenhum tráfego no setor para informar, frequência livre para coordenação. Índia, Juliette. 8-0 a bordo, com a tarde de autonomia, alterna com 5. 8-0 a bordo, qual a autonomia? 4 horas. 4 horas. Gente, seguirá a aeronave da Gol para o ponto de espera da 28, azul 4089. Pega a aeronave da Gol, ponto de espera 28, azul 4089. Atingiu 050-6702 da web. Reautorizado nível 040, web 6702, confirme, vai efetuar o procedimento do RDMA da pista 18? Afirmo, 040-6702. Sim. Teresina com 4 horas e 15 e o POB de 37. Mantém 080 e 060 como nível. Autorizado nível 050, passaredo 2230. 050, livrando 060, passaredo. Solicita animais uma centena boa de coral. Sente. Ingressando, dando controle na ilha, ingressando alfa, seguindo a aeronave azul, ponte espera 18, meio da torre, TAN 3834. Sente. TAN 3192 para ingresso, pátio 1. Aguarde para ingresso, temos aeronave liberando o pátio, posteriormente prossiga para o portão 2, aguarde para ingressar pátio 1, 3192. Aguardando para ingresso, portão 2, 3192. 1328, livre a pista, está na delta. Gente, mantém a posição no 328. Mantém a posição na delta. Eu já posso ler a autorização do Oscar Serra Mike. Só um instante, Alfa Serra Mike. PH em Salvador no 012. Romeu Eco Charlie. Sigo 491. 5491, observe a aeronave da Azul. Assim que ela passar à sua frente, você pode ingressar e prosseguir a área remota. Atente ao sinalizador 5491. Gente, após Azul, triple. Ou no 328, após a passagem da aeronave da companhia, sua proa, cruze a Alfa, ingresse na Kilo via Pátio 3, reporte para ingressar Pátio 1. Ou no 328. Gente, orientação 328. Vamos. 18-6 com a torre, vereador. Web 6702, desça para 2000 pés, QNH 10112, reporte estabilizado. 2000 pés com 1012, vai reportar 6702. Dois, dois, três, zero, curva esquerda, proa 350, seu limite é a radial, 110 de Salvador, passarei 2230, desça para nível 040. Ok, 350, limitado pela 110, desce para 4000 pés, passarei 2230. Alô, gol no 600. Furo 600, prossiga. Gente, da informação, papá 370 para Natal. 37 Natal, aguarde cópia no 600. Cópia no 600. 702, inicie redução para aproximação. Reduzindo, 6702. Com a Serra Mike. A intenção é decolar da pista 17? Afirmativo, sim. Gente. Tudo que eu já vou te fornecer a cópia. Valeu, obrigado. Posso ir então acionando outro motor aqui? Pode, pode acionar. Obrigado. Direção Platinum 328. Só 328, prossiga até o portão número 7, está autorizado. 7. Estabilizado na final, visual com a 287-6702. Mensagem da aeronave da TAM, após, pode ingressar na Alfa e posteriormente Alfa e posteriormente Alfa Juliette até a área remota do Pátio 1. Pode prosseguir pela Alfa mesmo até a Juliette, área remota do Pátio 1, Oceaner 6320. Alfa Juliette até a remota do Pátio 1, Oceaner 6320. Para 2000 pés, quem negar 10 no 2, reporte estabilizado. Ok, da presente para o adicário, passarei do 2230, desce para 2000 pés, 10 no 2, ajuste, passarei. Controle Salvador, boa tarde, vamos 780, informação papá. Como 780, ação de identificação, autorizado chegada CARI, desça e mantenha nível 050, gol no 708. CARI 050, 780, intenção é RNAS para 28. Gente, vou indo para a Serra Vitor 362, gol no 780, desça nível 050. Controle em 11935, seu transponder 5101. Frequência do controle em 119, confirmando, controle em 11935 e a torre em 118612, Oscar Serra Mike. Gente, Mike, Alta Floresta 360, Gole Eval, Apoio DCT 1935, é o controle, o transponder 5101, está pronto para o táxi, está com 08 a bordo. 08 a bordo. Chama a torre 118-6 para táxi, decolagem pista 17, Oscar Serra Maicon, boa tarde. Obrigado, Mike, boa tarde. Estamos no Lu, prossiga. Estamos no Lu, prossiga. O Pátio 3, está autorizado, direto até o Pátio 3, Juliette Tango Zulu. Atarei 2230, inicie redução para aproximação. Ok, reduzindo a passarei 2230. Atarei 2230, o tráfego que o precede é um Boeing 737-300 da Webjet, está mantendo a indicada de 130 mais. Ok, reduzindo para a mínima, passarei 2230. Controle 6721 da Webjet, mantendo proa 1500 pés. Webjet 6721 no contato radar, decolagem, saída MOMO, submantém a nível 310. Quando possível, aceita qualquer curva à direita. 300, tanto com aberto. Era por 035, 18 milhas, ele está a formação. Confirma o último tráfego para controle Salvador. É o 1780, desvio à esquerda por 035, por mais 15 milhas. Sente igual 1780, livre desvios, reporta término. Após término de desvios, vou ir na proa de servidor 362, igual 1780. Faz desvios 362, 780. Dom, disparo. Controle 1935, torre 1835, responde 51 no meio. Correto, informe pronto para pushback acionamento, gol no 600. Reporta na pushback acionamento, 600. A Eco Charlie, vou ir na proa de Vera Cruz, reporte visual com campo de pouso. Confirmando, Web 6702? Afirmou. Está autorizado o táxi via Alfa Juliette até o portão número 8, Webjet 6702. Alfa Juliette, portão 8, 6702. Solo Gol 1924. Voo 1924, prossiga. Autorização Maceió. Para Maceió será coordenado. Aguarde cópia. Qual é o seu portão de estacionamento? 05. 05. Aguarde cópia no 924. Mais tudo. Whisky Charlie Mike, 57 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, através do coral, controle Ilhéus, na frequência 120.1, Whisky Charlie Mike. 101 é Ilhéus, dado. Salvador, boa tarde, até 3661. 3661, prossiga. 3661, solicita autorização Ilhéus nível 180, por favor. 180 para Ilhéus, será coordenado, 3661, aguarde cópia. Obrigado, teria subida prevista, senhor? Eu vou checar com controle em virtude de ser a pista 28 e já te informo já já. Legal, obrigado. Sinal R-Nave da 28, gol no 780. 7, 2 e 500, após o 362, final R-Nave 28, no 780. O QNH em Salvador no 0 no 2, gol no 780. No 0 no 2. No 3173, contato radar na decolagem, saída Gole. Tudo mantém a nível 3, 4, 0. Então, 3173. Gole 340, 3173. Controle Salvador, muito boa tarde, Oscar Serra Mike. Papatango, Oscar Serra Mike, contato radar na decolagem. Vetoração para sequenciamento. Curve agora à direita, proa 23240, Oscar Serra Mike. Ciente, Mike, mantenha proa 240. Solo. Prossiga, senhor. É Gole, é Val, após direto Ilhéus. Gole, é Val, após direto Ilhéus, 3, 6, 6 horas, gente. Correto. Gol, passaria do 2230. Passaria 2230, prossiga. Funciona, se escuta, para iniciar o táxi. 3173, autorizado voar direto Eval, tá 3173. Direto Eval, 3173. Nível 180 para Vitória da Conquista, que eu passarei 2230. Será coordenado? Obrigado. 2000 no 5, 2545, 672. Controle, Oscar Serra, mas qual seria o nosso tráfego essencial? Papa Tango Oscar Serra Mike, tráfego 1 hora, 7 milhas, mesmo rumo, cruzando agora nível 060 para o nível 340, é o Airbus 320 da TAM. Ele vai afastar na radial 300 também, senhor? Ciente, Oscar Serra Mike, inicialmente mantém a presente proa 250. Tá mantendo, o questionamento é se ele vai afastar na radial 300 também. Só que escuta, acho que você erra mais. Uno 394, cópia. Tá pronto, 394. Galeão autorizado, nível 360, rota Perzul 14. Inicialmente decolarada 28, mantendo a reta até 3 mil pés, após cumprir o perfil da saída Golo Valgonza, frequência do controle em 119.35, a torre em 118, meia dúzia. Seu transponder 5114, gol 1394. Colagem. Gente, foi nos instruído a manter a proa até 3 mil pés, pode curvar já na proa de Aron? Autorizado, saída Aronda, presente a 3566. 3566. Papatango Oscar Serra Mike, apresente e reassuma navegação, autorizado direto, Serra Bravo Alfa Tango. Serra Bravo Alfa Tango, Mike, obrigado. No Uno, obrigado. Pronto para o puxa sala. Ok, no Uno, Uno, está autorizado, reporte táxi, gol no 394. Botarei táxi, no 1394. Ilhéus, frequência do controle Salvador em 119.35, a torre em 118, meia dúzia. Seu transponder 5117, TAM 3661. 180 aprovado, decola, mantém a proa até 3000 após Goleval. E aí, após Eval, direto Ilhéus. Controle 119.35, torre 118.6, transponder 5117, TAM 3661. Seu portão de número? Número 10. Vamos para puxa, assinamento 3661. Vai, Gol número 00, solo voltando. Skulk na dentro, we report ready for the descent, Juliette Bravo Delta. Cari Arrival, Juliette Bravo Delta. Roger, Cari Arrival, Juliette Bravo Delta. Gol no 780, estabilizou? Permitiu o visual já. Isso, complete final VORD 628, torre 118, decimal 6, corrigindo RNAV da 28, gol no 780. RNAV 18.6, no 780. Falou da Approach Control, are we clear to fly, carry position? O solo Salvador, muito boa tarde, 5489, sem Sababá. 5489, boa tarde. O destino Vitória da Conquista, qual nível solicita? 160, por gentileza. 160 será coordenado, aguarde cópia. Provável saída, Goleval direto. Gente, Goleval 5482. 3173, chame Centro Recife, 13325, alterne 1288. 3325-1288 da 3, Aguarde para prosseguir no táxi, Juliette Tango Zulu. Solo Gol 924. Gol 924. 924, mantém escuta o instantinho. Está autorizado Maceió, nível de voo 350, Aperuísco 58 até Aragua, após direto. Decola da 28, mantenha reta na decolagem até 3.000 pés. Após curva à direita, saída Arão, transição Melim. Frequência do controle em 11935 e a torre em 118, meia dúzia. Seu transponder 5115, gol no 924. 350 conforme, uniforme 58, Aragua direto. Decola 28, mantenha a proa 3.000. Direita após Aron Meli. 1935, 186 e o transponder 5195. Correto, qual é o seu portão? 5. Reporte pronto, pushback, acionamento no 924. Gol no 394, pronto para o táxi. 115 após 3 horas e 40, Campina. Tem táxi autorizado para o ponto de espera da cabeceira 28, via Juliette Alfa. E lá na Golf, chame torre 118, meia dúzia, gol no 394. Para o ponto 28, Juliette Alfa na Golf 286, gol 394, bom dia. Bom dia. Para os caras que estão chegando, tem reta de decolagem até 3.000 pés. Após cumpre o perfil da saída, agora levar o direto. Frequência do controle 11935, a torre 118, meia dúzia. Seu transponder 5076. 25.45. Chamar ao centro em 1-2685-2545. Mesmo mantendo 130 como nível final. Zero, tá 3566. Não, negativo, o nível final 130, já vai atingir. Sim, está 3566. Mantenha a minha escuta, vou ir na proa de Conde. Mantenha nível 130, tá 3566. Na proa de Conde, 130, tá 3566. Quebec para cruzamento, Juliette, estamos louco. Entrou o Papa Tango, Juliette, Bravo Delta, ready for descent. Juliette, Bravo Delta, descent para level 060. 060, Bravo Delta. Solo, Gol 780. Prossiga para o solo Salvador. 780, livrando. Sente o no 780, mantenha a guarda para prosseguir no táxi. Mantendo. Alfa Tango, Alfa Terra Mike, informe estimado para Terra Bravo, Alfa Tango. Portão número 5, está autorizado por Chibeca, informe táxi. Tomara. Serra Mike na escuta do controle Salvador. 33. Mano 333, Salvador. Autorização a Congonhas. Congonhas 360. Sente, prepare sair da Gol, levar o Gonza, aguarde cópia o no 333. Vale Gonza. O Centro Recife, na frequência 133.25, alterne 1288. 3325288, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, o 3566, poderia coordenar com Aracaju para vamos à proa do Alfa Romeo 363. Ingresse na Alfa, depois Alfa, Alfa Índia, portão número 4, gol no 780. Alfa Índia, portão 4, na 780. 89, mantenha a minha escuta. O controle de Salvador copiou a solicitação do TAN 3566. Azul 4089, acione 5102. Controle de Salvador copiou a solicitação do TAN 3566. Gol 1806. Chame Centro Recife na frequência 12085 ao TRN 12545. 12585, 1805, 3566, prossiga. Solicitar voar na proa do Alfa Romeo 363, já no ideal de descida. Tá, 3566, mantenha a minha escuta, aguarde coordenação com o controle Aracaju. Tá, 3566, autorizado descida, nível 100, voe na proa do Alfa Romeo 363, tá, 3566. Direto 363, autorizado 100, 3566. Portão 8, pronto para puxa, acionamento. Portão 8, está autorizado, reporte táxi. Autorizado, reporte táxi, no 600. ...089, tráfego 11 horas, 15 milhas, rumo este, cruzando o nível 070 para o nível 060, é um Charlie 402. Ok, controle, após a passagem do 70, eu posso curvar na proa de BDEV? Aguardo coordenação, azul 4089. 4089, está passando 065. Sim. Então, 3193, desça para nível 040. 040, 3193. Controle Salvador, boa tarde, TAN 3834. TAN 3834, contato radar na decolagem. Turma, até a nível 370 na saída Aron. 370 Aron, 3834. 489, na escuta. Prossiga. Está autorizado, Vitória da Conquista, nível de voo 160 direto. Decola da pista 28, mantenha reta até 2000, após perfil da gola oval VCT. Frequência do controle 11935, retorno em 118, meia dúzia. Seu transponder 5131, 35489. 160, decola 28, mantenha reta, gola eval, 11935, controle 1860, a torre 5131 para transponder 35489. Correto, informe pronto para puxa acionamento. 333, está pronto, cópia. Curva à esquerda, por de caravelas, UBDEV. 3 na escuta para cópia. Confirma o último tráfego que chamou o controle. Foi o azul 4089, para quando possível curva à esquerda, por de caravelas, UBDEV. Azul 4089, para a coordenação, chame Centro Recife, na frequência 133, decimal 25, alterne 128.